tempo atrás, um navio de carga teve uma explosão na casa de máquinas, que provocou um rombo violento no casco do navio, e ele começou a pegar fogo e ao mesmo tempo afundar. A tripulação daquele cargueiro desceu rapidamente um bote salva-vidas e 8 marinheiros, 8 homens, conseguiram escapar do naufrágio dentro daquele bote salva-vidas. Mas eles haviam apenas retardado a morte, porque, na verdade, estavam perdidos em alto mar, num denso nevoeiro, e eles sabiam que jamais alcançariam a terra firme. E aqueles homens estavam atravessando a madrugada naquele nevoeiro em total desespero, com trevas em volta, e não sabiam o que fazer, quando de repente começaram a orar, começaram a clamar a Deus. Ó Deus, salva-nos nesta escuridão, salva-nos da morte, salva-nos desse triste destino. E de repente apareceu um holofote, uma luz, que foi brilhando no nevoeiro e ficando cada vez mais forte. E era um navio que passava por ali. E eles começaram a gritar, e o navio, vendo aqueles marinheiros no bote, aproximou-se, e os marinheiros no bote salva-vida viram o nome do navio que se aproximava, e o nome do navio era Milagre de Cristo. Os marinheiros comemoraram, e eles ficaram felizes, e subiram para aquele navio e chegaram em terra firme. E eu quero te dizer da alegria que eles sentiram em dar o testemunho daquele livramento, daquela salvação. E eles podiam dizer para as pessoas: nós fomos salvos pelo milagre de Cristo. E eu te digo que você é como aquele marinheiro, como aqueles 8 homens perdidos em alto mar, rodeados por névoas, no meio das trevas, clamando a Deus: tenha misericórdia de nós, livra-nos da morte e desse cruel destino. E Deus, então, ouvindo a sua oração, enviou Jesus Cristo para fazer o maior milagre na tua vida. E ele, quando estava aqui na terra, ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se você está perdido, se você está perdida, saiba, agora está chegando a salvação. A luz de Cristo está iluminando a sua vida. A salvação está se aproximando de você. Eu quero que você tome posse dessa salvação. Eu quero que você entre nessa salvação e com alegria você dê o seu testemunho: eu também fui salvo pelo milagre de Cristo.